Sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, ouvinte DXista dos estudos da Voz da Rússia em Moscou, este amigo de vocês, Jonas Bernardino, com mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do rádio. O programa de hoje é dedicado ao colega e amigo Yuri Shupin-Gromov, que veio a falecer no dia 10 de setembro de 2010. Então fiquem sintonizados, está no ar o programa Onda DX. Cartas dos ouvintes. E quem nos escreve com o informe QSL é o Walter Salvador de Azevedo Peçanha, que mora em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Também o José Gomes de Faria, de Contagem, Minas Gerais, fiel ouvinte sempre sintonizado e que nos envia lindos cartões da sua cidade. Também o nosso obrigado ao José Moacir Porteira de Melo, que mora em Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso, e o João Carlos Lourenço Caputo, de Curitiba, Paraná. Também registramos o QSL do Aparecido Fernandes, de Presidente Prudente, em São Paulo. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. No dia 10 de setembro de 2010, veio a falecer em Moscou o radialista Yuri Shupin-Gromov. Ultimamente, relações públicas do serviço em português da emissora Voz da Rússia, Yuri Gromov dedicou longos 27 anos a essa redação com uma biografia de dar inveja. Nos estúdios, a redator-chefe do serviço em português tinha sua participação à frente de programas como o Onda DX e nas muitas entrevistas com políticos, representantes da sociedade jornalística de diferentes países da América Latina e Europa. Yuri Shupin-Gromov era muito conhecido principalmente no Brasil, que ama e conhecia muito. Nossa gratidão a esse grande homem e profissional do rádio. O programa de hoje leva você ao dia 24 de agosto de 1954, o dia que o ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, suicidou. E o rádio testemunhou o fato. Ouça! O Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra laborar. Brasil. Dia 24 de agosto de 1954, houve um recorte na história do Brasil. Um desfecho dramático e traumático de um ciclo. Com um tiro no peito, cometia suicídio o presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Ouça, caro ouvinte, fazendo uma retrospectiva histórica até aquela data, sabe-se o seguinte: 3 anos antes, Getúlio Vargas já sofria forte oposição, sem conseguir apoio para as reformas que ele pretendia fazer. Entrou em atrito com empresas estrangeiras, acusadas de enviar remessas excessivas de lucro ao exterior. A forte oposição sofrida por Getúlio Vargas vinha do jornal Tribuna da Imprensa, com o jornalista Carlos Lacerda. E houve um atentado contra Carlos Lacerda, que era o dono do jornal. Isso no dia 5 de agosto de 1954. E neste atentado morreu o major aviador Rubens Florentino Vaz. As investigações que foram feitas em relação a esse assassinato e ao atentado a Carlos Lacerda demonstraram um envolvimento do chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, que acabou preso. A pressão da oposição ficou ainda mais intensa no Congresso e também nos meios militares. Exigia-se simplesmente a renúncia de Getúlio Vargas. Criou-se, então, um clima de tensão, que culminou com o tiro que Getúlio Vargas deu no coração na madrugada de 24 de agosto do ano de 1954. Após a morte de Getúlio Vargas, foi divulgada uma carta-testamento que afirma coisas como: não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. No principal trecho da carta, logo no final, estava escrito o seguinte: eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo à caminhada da eternidade e saio da vida para entrar na história. Ninguém me ama, na voz de Nora Ney, tocava nas rádios daquela época. Vamos ouvir um trecho. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Anos antes deste fatídico, em 1939, Getúlio Vargas ataca os agentes da desordem e das lutas de classe no rádio. Ouça. Embora deixados ao abandono, os nossos trabalhadores souberam resistir às influências malsãs dos semeadores de ódio, a serviço de velhas e novas ambições de poderio político, consagrados a envenenar o sentimento brasileiro de fraternidade com o exotismo das lutas de classe. Getúlio Vargas, em 1931, através de um decreto-lei, criou o DOP, Departamento Oficial de Propaganda, responsável pela criação da Hora do Brasil, com o objetivo de divulgar as realizações do governo. Em 1937, foi criado o DIP, Departamento de Imprensa Propaganda. A Hora do Brasil, em 1937, adquiriu caráter compulsório, devendo ser obrigatoriamente transmitido em rede nacional de rádio todos os dias úteis, das 18h45 às 19h30, em ondas médias e curtas, e das 19h30 às 19h45, somente em ondas curtas. Era o horário nobre do rádio da época. Ouça agora o primeiro programa A Hora do Brasil. Hoje, Voz do Brasil, criado na Era Vargas. Esse programa que foi ao ar em rede nacional em 7 de setembro de 1938. Caros ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil neste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro Carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas. Os ouvintes brasileiros devem ter acompanhado pelo profuso noticiário da imprensa e pelas transmissões radiofônicas do Departamento de Imprensa e Propaganda o transcurso das festas e solenidades de imensa expressão cívica que neste ano, como em todos os anos anteriores, foram realizadas nessa capital e em todas as metrópoles e cidades do interior do país, rememorando o episódio histórico que determinou a nossa libertação das cortes portuguesas. Os trágicos acontecimentos que marcaram o suicídio de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954 foram traduzidos para o público naquela época pelo repórter Esso. Ouça. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: